Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Boa tarde, meus amigos, tudo na paz? Semana passada tivemos um programa aqui muito bacana dedicado a Motown Records. A audiência bombou, o programa foi muito legal, muita gente veio comentar, elogiar. Então a gente resolveu repetir a dose e o programa de hoje vai dedicado a outra gravadora, a Atlantic Records. Se a Motown era o berço do soul, a Atlantic sempre foi o berço do blues. E algumas das principais bandas de rock também eram da Atlantic Records, como por exemplo Rolling Stones e Led Zeppelin. Bom, então vamos começar o programa. Ó, vou dar só uma prévia do que vai rolar aqui hoje. Covers de Benny King, Cream, Otis Redding, Sonny and Cher, Sister Sledge, Wilson Pickett e muito mais. Além de, claro, Ray Charles, Led Zeppelin, Rolling Stones. Vamos começar então com a Aretha Franklin. Vamos com uma versão do Flavor Bossa para Say a Little Prayer. Na sequência, a Aretha Franklin vai fazer uma cover também. Criadores e criaturas.

Esse aí foi o Fifth Dimension. Fifth Dimension é aquela banda do Age of Aquarius, da trilha sonora do filme Hair. Pois é, eles gravaram Sunshine of Your Love, do Cream, pro mesmo filme, pro filme Hair também. Teve também o NoFX gravando Stand By Me, do Benny King, e a Aretha Franklin com Jumping Jack Flash, dos Rolling Stones. Abrimos o programa com uma cover da própria Aretha Franklin, Say A Little Prayer, na voz do Flavor Bossa. Vamos agora com duas do Celso Blues Boy. Celso Blues Boy vai fazer duas versões agora, uma para Otis Redding e a outra para Ray Charles. Vamos lá. Criadores e criaturas. Sit in the morning sun. I've been searching. The evening come while the ship's rolling, then I watch and roll away again. Sitting on the dock of the bay, watching the time roll away. Sit on the dock of the bay, wasting time, roll away. I left my home in Georgia, here for the Frisco Bay. Yeah. I had nothing to deal for, look like nothing, gonna back away. Time rolled away. Look like all the things gonna change. Everything still remains the same. I can't walk and people tell me to do. So I guess I remain the same. And has my bones in the slum, and just leave me alone. 2,000 miles are long, just for make this dark my home. Sitting on the dock of the bay, watching the time roll away. Criadores e criaturas. once knew. Cold long ago, still make me blue. This is the time till the broken heart, but time has to steal since you've been apart. Darling, please lay down. o deus da guitarra Eric Clapton. Eric Clapton gravou Layla dos Derek and the Dominos, que também era o da Atlantic Records. Teve também o Celso Blues Boy cantando I Can't Stop Loving You do Ray Charles e o Blues Boy também com Sitting on the Dock of the Bay do Otis Redding. Maravilha, vamos pro intervalo então. Na volta a gente vem com The Corrs, UB40, Queensryche e muito mais. Aguenta aí. Não saia daí. Criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas, especial Atlantic Records, o berço do blues. Muitas bandas da disco music também passaram por lá, começaram lá pelo menos. Vamos então com uma delas, Sister Sledge, We Are Family, na voz do The Corrs, uma versão ao vivo das meninas do The Corrs. Escuta aí. Thank you. I'm gonna wait till the midnight hour when there's no one. Criadores e Criaturas. Esse aí foi o Queensryche fechando essa sequência com Almost Cut My Hair do Crosby, Stills, Nash & Young. Antes teve The Commitments, a banda do filme, a banda que gravou o filme The Commitments, com In the Midnight Hour do Wilson Pickett. Teve também UB40 e Chrissie Hynde com I Got You Baby de Sonny & Cher. E abrimos esse bloco com The Corrs, We Are Family da Sister Sledge. Só clássico, né, gente? Então vamos com mais clássicos agora. Quatro músicas. Yes, duas do Led Zeppelin e Ray Charles. Vamos abrir com Robert Barry, cantando Roundabout do Yes. Silhouette from Georgia View, oh, just the eye must be here. Calling money, driving through the sound, and in and out the valley. criadores e criaturas. Come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back. Now, baby, oh, baby, don't you creep in this way, 'cause I'll be back on my feet someday. I guess if you say so, I'm gonna get my things and go. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh, what you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Programação mais do que especial aqui na sua Rio Sul Rádio, seu Criadores e Criaturas, especial Atlantic Records. Tivemos fechando o programa Hermes House Band com Hit the Road Jack do Ray Charles. Teve também dose dupla de Led Zeppelin, na voz do Dread Zeppelin rolou Dear Maker e na voz de Santana, aliás, na voz não, na guitarra de Santana e na voz do Chris Cornell, vocalista do Soundgarden e do Audioslave, você ouviu Whole Lotta Love, também do Led. Abrimos essa sequência com Robert Barry, Roundabout, do Yes, música que está no tributo ao Yes. Galera, sensacional, programa bom demais. Vou ver se eu consigo fazer uma pesquisa para na semana que vem a gente ter um programa especial da Blue Note, que era uma gravadora especializada em jazz. Gostei dessa brincadeirinha de homenagear gravadoras. Vamos lá então, tudo de bom. Um abraço para vocês e até semana que vem. Tchau. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.